rap pra mim é minha vida, é entretenimento, é revolução e a voz dos excluídos. Pra mim, o rap é a chave da liberdade. O rap pra mim é um estilo de vida, é o ar que eu respiro, é isso, rap é compromisso. O rap é meu estilo de vida, é meu modo de pensar, é minha filosofia. Rap é música, rap é libertação. Rap pra mim é vida, é o oxigênio, é a motivação. O rap pra mim é a liberdade de expressão através da arte das ruas. O rap pra mim é meu mundo, meu forte. Ah, Léo, o rap é minha história, né, mano? O rap é minha vida, né? É, foi a partir do rap que me deu a consciência política de ser o que eu sou e de lutar por o que eu luto. O rap pra mim é resistência. Ele ainda é o maior representante das periferias. Consegue, dentro da música, dialogar com todas as idades. Com isso, ele liberta, ele informa e ele transforma. E também diverte, o que é muito bom. O rap é uma música gostosa de se ouvir em qualquer lugar do Brasil. O rap, pra mim, é filosofia. Eu tenho rap como um estilo de vida. Então o rap é uma música boa de se ouvir. O rap é a música do futuro. Ô, Léo, firmeza, mano. É a Dina. Deixa brilhar a luz que me conduz, que me conduz, que me conduz. Deixa brilhar a luz, deixa brilhar a luz. Quero ver você crescer, quero dizer pra você. Você é forte, irmão, você é nobre. Você é forte, irmão, você é nobre. Quero ver você crescer, quero dizer pra você. Você é forte, irmão, você é nobre. Você é forte, irmão, você é nobre. Eu quero ver você crescer, quero dizer pra você. Você é forte, irmão, você é nobre. Você é forte, irmão, você é nobre. Eu quero ver você crescer, quero dizer pra você. Você é forte, irmão, você é nobre. Você é forte, irmão, você é nobre. É, que não exista barreiras para o bem que você possa fazer. Você pode ser o herói da sua família. Seja o herói da sua família. Sua família. E vamos juntos celebrar cada conquista. Celebrar. Venha nessa celebração.